对，是。 同时我就把我们家给我表现出来，对吧？我们再次再次 现在我看他们叫那么再说就发现发现就没说了 还发现你穿了才好看 5-0, vê se mantém a nível de voo 080. 080. Via chegada do PPO. Via PPO. 5-4. Descent to flight level 070. Down 70, down 3154. Meia 320, operação para o sequenciamento, curva à direita para o 070, o limite será a radial 110 de Salvador. Para 710 de Salvador, curva à direita para o 070. 964, solo 18, ligar esquerda e chega 1 aluzando nos palmas só. 2 jornada, tá. Boa tarde, passarei 3231, final da 28. Quero passar entre 2231, na avistada, evento 2100-08, nós. 28, ligado, pista 28. Eu vou fazer, 031. Para 180 mais, para final, curva esquerda, curva 330, forma estabilizada. Deixa para 2500 metros. 1054. Entry 154, vectors for sequence, then right heading 070, limited by radio 120, 110 of Salvador. Back to the coast of right, 070 to 3154. One of the radio, 3 of radio left. Agora faz isso, Romeo Oscar. O serviço vai estar encerrado a 1-0 milhas sudoeste do Coral, chame o controle de 10, próximo é 0-1. 160, vou dizer para 2, 2, 0, mais. Aguarde, 7560, segue tráfego 10 horas, 8 milhas, batendo 1709 de grau, de confirmado em redução, até o 3 horas do procedimento da nave, a 2560. 7560, correr direito, senhor do César para 3600, você para 2600, para o Yeah, V3-63, 400 esquerda, desce a 2500, deixa a merda. Sofri 154, Sofri 154, call 1 additional 95. Reduza para 1,80 mais, tráfego agora posição de 11 horas, 8 milhas, reduzindo para 1,50 mais, ganha aproximação. Sua visão com o tráfego reduzindo para 5,50. 1,80 para 5,50. Reforçarei, 3,50. Salvador, boa tarde, 7560, vai passar o 364. Passagem 3560, considera a aproximação agora de pista livre, vento 2, 00, 08 mais. 7, aguardando pista livre, voltando 3560. Chamada 3260, direita, ele está com a passagem. Quantas linhas chama 3260? 164, desse que passaremos os voos 120 via CTP1. Pelo 164, sem identificação. Viajar, pista livre, pouso autorizada. Pouso na 1223560. Célula 326, desça para 2500 pés, hoje chegou ao altímetro na 016, após vizinhos autorizados a servir do 363, senão o procedimento é nada, pode estabilizar. 3500 pés, na 016, após vizinhos autorizados a servir do 363, pode estabilizar na 326. Célula 40, autorizada em área e manter, absolutamente. Pode manter. Pista 28, vento 190 graus, 079. Confirmando o ponto de decolagem, mantém pronta, galera. 2500. Solicitado iniciando, mantendo a pronta dele. Confirmando 93, autorizado alinhar e manter. Capítulo 28. 3193 ali, mantém na 28. Pelo 4 horas, os 36, só livre da restrição de manter pronto, pode cruzar direito, seguindo o perfil da ROM, sem viagem, senão 208. Seguindo o perfil da ROM, vou chamar a 250. Controle de voo, Canal 6208. 6140, pois. 1140, contato radar na decolagem, sua via sai da Aron, transição Caju, nível de voo 350. Aron Caju 350, 62, 6140. Situação final, visual, chamada 3, 2, 6. Chamada 3, 2, 6, chamada 3, 2, 6, 2, 9, 3, 9, 5, 5. 1, 9, 5, 3, 2, 6. Boa tarde, chamada 3, 2, 6, estabilizada em nave, 5, 2, 8. Chamada 3, 2, 6, vento 2, 2, 0, grau, chamada 2, 9, 3, 0, pista 0. Autorizado, pista 2, 2, 8, né? 3, 2, 6. Contato radar na decolagem, subavia, certa mona, transição ótima, nível de voo 1110. Confirmando subatão, nível de voo 1110. Ok. Pode confirmar, mas vai manter a prova 2500? A prova 2500, subatão, nível de voo 1110, saída São Mono, transição ótima, até 1093. A prova 2500, São Mono, ótima para 1110. Eu já gravo na escuta. Teremos tráfego à sua frente, a 2 minutos à frente, agora fica, tipo espécie. Controle, falador, vendo o número 64? Vendo o número 64, professor. Vai seguir o mais alto. Gente, a pressão do décimo CNU 050. Mais alto, 050. Papa Romeu Tango de Abravo, tráfego à frente é um Papa 28 Alfa. Seu chamamento é 140, apoio Zaron, voo e Maceió. Faz Zaron, Maceió, 6250. A 3193, submantém o voo 340, sai da São Bruno, para São Mático. 340, São Bruno, Mático. Vai levar ataque, ó. Voo em linha, a 3193. Dessa via chegada a IPIT, nível de voo 060. Xcor, DF 060, 20 gol na 060, 0197. E chame o Luziano nesse momento, chão. Mais uma esquerda, 297, 327. O sistema 164, terça via, chegada a Tipi Pleno, era 2.500 pés, hoje foi altimetro 0,6, atrasado, final do procedimento, R9, pista 28, informe o serviço 0. 04, pessoal, para lá. gente tem engasado. Seu reporte visual com campo ou rotatório? Visual com campo, tá ligado? Meu rebote chama o teu Salvador, uma noite desse 1900. Uma noite 900, obrigado. Reporta a rotatória visual, carga o carro. 1013 no sul, chame 136, percorre 95, décima 1, até 923, décima 8. Thank you. bicicleta para o uniforme e abate outra série de desocupação. Autorizado, está pronto para gerar mais dano, 7, Thiago César, intercepte a final e aguarde a autorização de pouso. Interceptando, aguarde, Thiago César. Sistema 7, Thiago César, né? 200, Brasil 89. Desde Pouso 7, Thiago César. Sistema 7, Thiago 59, lugar à esquerda, deixando 1 na 200, deixando 9 no céu. Esquerda 209, gol, 9097. Nada. O passeio 2231, autorizado o ataque. Boa tarde, obrigado, 2231. Dados da Terra Reforme, pouso autorizado, pista na 7, vento 210 graus, 089. Ele pousa no 7, dando mais de 4. 23, call tower Salvador, frequency 118.195. 1895, bye-bye, Echo Tower, 023. Set up Tower, 023 on file, runway 28. Echo Tower, 023, I have only 70 km range, runway 28, wind 220 degrees, 089. Please land runway 28, Echo Tower, 023. Papai Uniforme, no solo I-04, utilizando o backpack, passe para ganhar vaca, após pista livre. Passe autorizado, assim, nós vamos chamando o ponto de espera da Papai, que é em H10 no meio. Assim, será coordenado, chamando o ponto de espera da Papai. 5455. Confirma o desinativo da aeronave. Azul 4462, 5.5 milhas do oeste de Coral, contato radar. Voe na proa de São, é forte e deve descer. Novembro autorizado ingresso pista 35, chame a Leandro pronto. Aplicar o informe do campo. Aplicar o 023, on the ground jet 06, maintain position, send back to locate the runway. Copy, maintain position on the runway, Tower 023. Do 2231, Rui Barreira. Do 2231, controle. Resposta para você. Rui Barreira. Direto Barreira, 2231, obrigado. By right, correction by left, and call ground control, 121.9F. Certificate by the left, and the ground 121.9F. Ground 23, we got the best. Novembro, após decolagem, mantém um no meu pé, até a rotatória e após o meio esquerdo direto em rota. 90, pode forte, pela rotatória, após a rotatória, direto em rota. Afirmo, decolagem autorizada, pista 35, vento 220 graus, 07 nós. Após a página temporada 2510, o colégio autorizado, pista 28, vento 2100, grau 109. Desde o colégio 28, vai manter a proa até 2500, 4025. 362, pista inicialmente o colégio de voo 090. 090 inicialmente, na proa dos 362, e azul 440. Azul 4462, em caso de falha de comunicação, ao cruzar a radial 155 do Grande Salvador, vai cruzar em destino para 2000 pés. A restrição é por fazer cálculo na saída Paio. Correção. Azul, em caso de falha na radial 155, direto para 2000, de 4462 ao vivo. Azul 4065, decolada 113, o transponder é 5466. 5466, seguinte, pode chamar o controle? Afirmo, 90.8, bom bom. Ótima tarde. Centro Recife, 128.8, alterna 135.3. 1, 2, 8, 8. 22321. Atingiu 090 de 4462 azul. 4462 azul. Azul. Salve, boa tarde, azul 4065, cruzando 1800. Azul 4065, contato radar na decolagem, sul para o nível 320, do presente direto Lida. Quando Lida, 320, azul 4065. Azul 4462, reduzida para 4000 pés, ajuste no 016. 4016, azul. Decolagem pista 2008, vento 20 graus 0 9. Autorizado decolagem pista 2008, vento 20 graus 0 9. Autorizado decolagem pista 2008, vento 20 graus 0 9. Azul 4065 precisa. Disponível a bote para apresentar a formação próxima Leda. Azul 4065 aguarde coordenação apenas com o centro Recife. Ok, aguarde a coordenação. Para apresentar a formação, vai precisar manter a prova 200 aqui. Okay. 4462 está para 2500 pés, ajuste no 0 no metro, zero final de procedimento ILS do pista 28, porta estabilizada. 2500 0 no meio, autorizar o procedimento, reportaremos 4462 azul. Fator ele para 065. 2009, tocando azul no meio, chame o controle Salvador no 2008. 208, voo 2009. Pista 28 de Salvador. Afirmativo, o R na nave de Salvador da 28, 4462. Azul 4065, voo direto no Ótima. Ótima, 4065. Voo 2009, passando 1500, controlou até 2500. Voo 2009, está passando 1700. 2009, contato radar de colagem, sul para 240, presente direto coral sem restrição. Voo para o 240, front coral sem restrições, voo 2009. Voo 2009, contato estimado de pouso.